Negrão, ela tá muito baladeira, seguindo a gente em todo lugar. Então tem que dar aquele papo nela, que você sabe qual é. Vamos junto? A gente não marca bobeira, né, Negrão? Jeito nenhum. Então vai. Quando sai pra me divertir, logo vem você querendo discutir. Eu não posso olhar pra nenhum lugar que você acha que quer te provocar. O que a gente tinha já passou, deu que é pra dar, só você não notou. Minha vida tem que continuar, a sua também, então sai pra lá. Minha paciência tem limites, meu pé não é lugar de ninguém. Para de falar tanta besteira, porque eu não tô de brincadeira, nem eu. Me segue de segunda a sexta-feira. Ha! Ha! Você tá muito baladeira. Ha! E para de falar tanta besteira. Para. Porque eu não tô de brincadeira, nem eu. Me segue de segunda a sexta-feira. É. Você tá muito baladeira. Não tô entendendo essa menina. Tomando papo. Ha! Sempre reclamou de mim, fez questão de difamar. Fez minha fama por aí, agora vou aproveitar. Foi você quem quis assim, não adianta reclamar. Quando for falar de mim, para de falar tanta besteira, porque eu não tô de brincadeira, nem eu. Me segue de segunda a sexta-feira. Ah, essa menina, viu? Você tá muito baladeira. Para de falar tanta besteira. Quando sai pra me divertir, logo tem você querendo discutir. Eu não posso ir pra nenhum lugar que você achar que quero te provocar. O que a gente tinha já passou, meu dinheiro pra dar, só você não notou. Minha vida tem que continuar, a sua também, então sai pra lá. Minha paciência tem limites, tem. Meu pé não é lugar de ninguém. Para de falar tanta besteira, porque eu não tô de brincadeira, nem eu. Me segue de segunda a sexta-feira. Ela tá muito, hein? Você tá muito baladeira. Para de falar tanta besteira, porque eu não tô de brincadeira, não. Nem eu. Me segue de segunda a sexta-feira. Ai, Negrão, você tá muito baladeira. Deixa eu mandar agora. Reforça a ideia. Vai. Sempre reclamou de mim, fez questão de difamar. Veio a fama por aí, e agora eu vou aproveitar. Foi você quem quis assim, não adianta reclamar. Nossa, nossa. Quando for falar de mim, para de falar tanta besteira, porque eu não tô de brincadeira, nem eu. Você tá muito baladeira. Tô avisando. Porque eu não tô de brincadeira, nem eu. Me segue de segunda a sexta-feira. Você tá muito baladeira. Para de falar tanta besteira. Obrigado, gente. Esse é o meu nome de verdade, hein? Rodriguinho! Obrigado, gente. Obrigado, Zona Samba. Valeu!